mente, sofri com elas, pois a minha mente se tornou minha cela. Morri com um moleque que foi morto por covarde, arrastado até a vala só por pura maldade. Morri com a dor de cada lágrima derramada e com o ódio do pai de ver sua filha estuprada. E a polícia corrupta que chega a dar nojo, que invade por propina, mas não pra dar socorro. Morri na prostituição e com a falta de respeito e com todo o descaso que acontece com o povo preto. Toda a miséria até parece que tem algo. Qual continente mais pobre, qual jovem assassinado? Tô cansado de viver no país que não respeita no estado da liberdade. Quem mais sofre a pele preta? Puta que pariu, sem Deus vou morrer só. Fazer roleta russa e partir dessa pra melhor. Oh meu pai, me diz agora quem eu sou. Tentei mudar o mundo, mas o mundo